Boa noite e seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do programa Livros com Rumo. Arrancamos para a edição número 246. Mais uma semana, mais uma conversa e também, claro, está mais um convidado. António, apresenta a nossa emissão desta noite. O convidado desta noite vem falar da sua obra. Apesar de um jovem autor, ou pelo menos em termos de literatura, não tão jovem quanto isso, porque tem uma obra consistente e já longa no panorama editorial português, mas aproveitou-se a circunstância desta conversa com Manuel Jorge Marmelo, e é o nome do convidado desta noite, ter no panorama editorial português uma reedição, O Amor Não É Para Os Parvos, e um original, Uma Mentira Mil Vezes Repetida, ambos uma edição da Quetzal. O primeiro livro estava esgotado no panorama editorial, razões da vida quase prosaica, que é a falência da casa editorial inicial deste autor, levou argutamente à reedição desta obra. Manuel Jorge Marmelo estará aqui para fazer uma espécie de balanço inicial do seu trabalho literário, para aqueles que não o conhecem. Aproveitou-se para falar de um livro, Os Fantasmas de Fernando Pessoa, há muito tempo também esgotado no panorama editorial português. E depois o grosso da conversa é sobre esse romance fantástico, fabuloso, uma obra quase que perfeita em termos literários, que é Uma Mentira Mil Vezes Repetida. Recomendamos vivamente que aqui estamos em presença realmente de um grande exercício literário. Boa noite e melhores leituras. Manuel Jorge Marmelo nasceu no Porto em 1971, jornalista e escritor. Estreou-se em 1996 com O Homem que Julgou Morrer de Amor e O Casal Virtual. Da sua obra, que inclui romances, contos, crónicas e também alguma literatura infantil, destacamos As Mulheres Deviam Vir com o Livro de Instruções, de 1999, Paixões e Embirrações, de 2002, Os Fantasmas de Pessoa, de 2004, O Silêncio de um Homem Só, também de 2004, Grande Prémio do Conto Camilo Castelo Branco e Aonde o Vento Me Levar, de 2007. Este ano foi reeditado O Amor é para os Parvos, também editado o novo romance Uma Mentira Mil Vezes Repetida, ambas as obras com edição da Quetzal. Aceito o convite da equipa Livros com Rumo. Estas coisas da moderna da literatura portuguesa é assim uma espécie quase de um albergue espanhol. Cabe tudo, entra tudo, define-se com uma certa ligeireza aquilo que é a moderna literatura portuguesa, ou pelo menos aquilo que se escreve atualmente em Portugal. Como é que se sente assim um autor que percebe-se lendo a sua obra, procura ter uma linha, um fio orientador, que depois iremos mais adiante tentar escalpelizar um pouco e tentar perceber, de facto, o que é isso que está quase subliminarmente aquilo que é, vamos lá, a estrutura profunda de uma obra literária. Bom, eu creio que todas essas grandes definições, como moderna literatura portuguesa, correm sempre o risco de se transformarem em albergues espanhóis, não só hoje, como no passado. nas décadas passadas. Creio que depois o tempo é que fará a necessária triagem daqueles que de algum modo continuarão a ser lidos no futuro e aqueles que acabarão por cair no esquecimento, como caíram de resto tantos belos autores da literatura portuguesa que no passado, hoje praticamente ninguém leu o José Rodrigues Miguéis, que há 30 anos era um autor consagradíssimo e de altíssima qualidade. Estes fenómenos de perpetuação literária nem sempre são muito claros e nem sempre fazem sequer justiça às pessoas. Regem-se por um conjunto de regras, às vezes arbitrárias, como as modas, o facto de alguém no estrangeiro ter descoberto o autor. Pessoalmente, sinto-me como alguém que gostando de escrever e que querendo escrever e que de algum modo sentindo que o seu caminho pessoal passa também pela literatura, tento fazer o meu trabalho o mais sério e honestamente que posso, tentando não defraudar aqueles que eventualmente comprem os meus livros. Mas no meio disso tudo, independentemente disso, que provavelmente é o fator que anima qualquer sujeito e qualquer criatura que se dedica a estas coisas da escrita, percebe-se que aqui também, como disse na pequena introdução, que há aqui qualquer coisa que é, vamos lá, uma tessitura mais ou menos consciente que vai espalhando por todas as suas obras. Exemplo, por exemplo, Os Fantasmas de Pessoa, que depois, mais tarde, para aqueles que leram este livro, numa coleção espantosa, que refiro-se agora, da ASA, Literatura e Morte, penso que era assim, Era essa. assim, é. E também penso que Manuel Jorge foi o único português, antes desta coleção ter acabado, a ter um livro seu lá Sim. editado. Percebe-se já nesse jogo que há ali um jogo, independentemente de outros seus textos, como por exemplo Aonde o Vento Te Levar, que é uma espécie de um diário de bordo à volta de uma paixão que depois também se espraia em outros livros, nomeadamente neste último, Cabo Verde, por exemplo, e a África. Até que ponto é que é esses pontos, são estes sinais que depois acabam por ir percebendo, ir, vamos lá, saltando para o olho do leitor mais atento, e evidentemente que podem dizer que há um imaginário quase, por um lado, para literário, isto já iremos no caso do Fernando Pessoa, porque Bernardo Soares estende-se ao longo das outras obras que já referimos aqui, por um lado, e por outro lado, todo um conjunto de dizeres, umas narrativas ou paranarrativas que aliam uma imaginação exuberante. É estas duas balizas que procura situar, ou eventualmente será o olhar do leitor, neste caso o meu, a tentar perceber alguns pontos ou alguns sinais nesta sua obra. Não, essa linha existe muito concretamente nestes últimos quatro livros. Desde precisamente Os Fantasmas de Pessoa, houve uma tentativa deliberada de explorar a própria literatura e os livros enquanto personagens e enquanto motor da própria literatura, ou seja, uma espécie de literatura autoalimentada. Nos Fantasmas de Pessoa aconteceu pela própria imposição Uma das proposta, regras claro. da obra, porque tinha que ser uma obra Era o escrita jogo que estava ali. vagamente policial, que tivesse alguma coisa a ver com a morte e com um autor conhecido, que na altura foi-me proposto por Fernando Pessoa. Portanto, a partir daí as regras estavam mais ou menos estabelecidas. Mas a verdade é que, enquanto leitor, a mim também sempre me interessaram muito estas obras daquilo que hoje em dia se chama metaliteratura, nas quais se faz literatura a partir A da partir literatura, do texto anterior, joga-se um e pouco estes isso. quatro livros são muito direcionados por aí. Foi uma coisa que de algum modo foi acontecendo mais ou menos espontaneamente, porque se calhar a mim, enquanto autor, me importou também fazer um conjunto de reflexões sobre a literatura que esta forma de contar histórias permitia fazer mais com mais eficácia ou mais facilmente. Não creio que seja uma coisa que possa manter A indefinidamente. posteriori, O meu próximo livro não, claro. Não vou. não, não terá nada de metaliterário, do mesmo modo que os outros seis que estavam para trás, ou já agora já não sei quantos são ao certo, eu próprio me perco um pouco nas contas. Também não eram nada meta literários, eram histórias, eram narrativas simples Mas a e. questão é esta: faz algum sentido, por exemplo, nesta pós-modernidade, seja ela de que tipo for, ou o sentido adjetival que tentemos perceber ou catalogar este tipo de noção, algum sentido construir uma obra literária? Ou seja, deliberadamente, o autor como fator, ou aquele, o trabalhador do exercício à volta do texto, não alimentar muito a volatilidade do público, ou aquelas anseios de um editor mais ou menos concentrado nas mais-valias, que são a funcionalidade do texto como produto vendável, se quisermos, por um lado, e a questão é esta: faz algum sentido neste século XXI a discussão à volta da existência ou não do autor, aquele que é assim uma espécie de Deus ex machina que vai elaborando e construindo os referenciais do seu mundo ou do mundo tal qual ele o vê e que depois o tenta dar concentrado num texto perfeito e acabado para um leitor que irá tentar perceber a existência de um outro mundo que não aquele e acrescenta algo a esse mundo que previamente tem antes da leitura final de um texto. Quer dizer, faz algum sentido neste vazio das coisas, provavelmente, ou pelo menos a velocidade que existe no nosso cotidiano, a consciência do autor? Fazer sentido? Aparentemente faz, porque os autores continuam a tentar criar essa autoconsciência. Eu não creio é que isto seja um fenómeno tão moderno ou tão Tão pós-moderno alarmante como. quanto isso, Tê. Porque se nós olharmos para trás, o Dom Quixote era uma obra profundamente meta-literária, desse ponto de vista, Sem dúvida. e moderníssima. Portanto, não é sequer uma marca da pós-modernidade, esta procura do. Da, do, do esta busca do escritor da sua própria identidade e de uma autorreflexão literária através dos livros, que tendo uma narrativa de algum modo clássica, como tinha também o Dom Quixote, depois lá dentro há muitas outras coisas. O Cervantes também reflete sobre, no segundo volume do Dom Sim, Quixote, reflete reflete sobre sobre o o primeiro, primeiro. claro. Ian. Acho que isso é uma marca, provavelmente, da inquietude ou do desassossego, como lhe chamava o Bernardo O Soares. Soares, lembra. É uma marca do desassossego dos autores, que acho que a partir do momento em que nos sentamos para tentar escrever um livro, aquilo é mais do que uma atividade intelectual, é de algum modo uma espécie de busca. Muitas vezes não sabemos exatamente do que é, mas os livros acabam por ser tentativas de aproximação nessa busca de uma identidade e eventualmente de um lugar no mundo, não só enquanto escritores, mas enquanto homens e mulheres. Na vida real as aparências estão do outro lado do espelho. Na vida real não me assemelho à simulação das evidências. Na vida real as aparências estão do outro lado do espelho. Na vida real não me assemelho à simulação das evidências. Na vida real as aparências estão do Uma das coisas que se percebe nesses Fantasmas de Pessoa é a narrativa em aberto. Por outra, ela depois, a sensação que dá quando Fernando Pessoa está em 26 ou 29 de novembro no Hospital de São Luís dos Franceses, com a malta toda à volta, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, Ricardo Reis e outros heterónimos afins, é essa vontade de deixar as narrativas sempre em aberto, ou seja, repegar o sentido da obra inacabada, um pouco a fragmentação que, alguns atrás já referimos isso, a construção quase em mosaico da obra literária, neste caso do Manuel Jorge Marmelo. Ou seja, há ali um crime, há um enigma que é arrastado, provavelmente, pela existência ou não, e pela presença de Aleister Crowley em Lisboa, em 1930, quando veio no Paquete Alcântara fazer uma visita ao mago da Península Ibérica, ao Fernando Pessoa, em Pessoa, no caso, e depois, mais tarde, com a descoberta na Rua de Sudofeita, em 2002, de um manuscrito supostamente algo enigmático e um pouco perdido na poeira do tempo. É um pouco este sentido que procura, o desafio que procura dar ao leitor de perceber onde estão as pontas soltas desta narrativa, por exemplo, com um cariz policiário, à volta de todo o seu universo romanesco. Sim, eu creio que do ponto de vista de quem leu os livros, a ludicidade é um valor acrescentado nos livros. Eu acho que este jogo que se pode estabelecer entre o autor, o narrador, a personagem e depois o leitor pode ser bastante enriquecedor para quem leu os livros. No caso desse livro e no... A própria obra do Pessoa quase que obriga a que o livro seja, tenha um final aberto, porque na verdade se pensarmos nisso, a obra do Pessoa, quando ele morreu, era uma obra em aberto, é uma obra que se começou a escrever posteriormente, à medida que os livros foram sendo desenterrados da arca, descobertos e lidos. Aquela malta, como disse, que está à volta dele no... aquela malta imaginária que está à volta dele no hospital, era uma malta que estava apenas latente dentro do baú e que só a morte do Pessoa a libertou, e de algum modo... E depois a ligação que se pode fazer a 2002 e aos crimes que a própria Polícia Judiciária do Porto, supõe-se, não consegue perceber a ideia daquilo tudo, é um pouco também a reflexão sobre a maldade humana, a impunidade das ações materiais, que também podem ser coladas também à imaterialidade ou à imprevisibilidade da criação literária, que é sempre qualquer coisa em efeito de bola de neve, se quisermos, mais, ou efeito mais dominó. Por aí, pela imprevisibilidade. E curiosamente, eu creio que não tinha sequer feito esta reflexão antes de me ter colocado a pergunta. Eu creio que a questão do tal homicídio de 2002, do tal homicídio ficcional, esclareça-se. Claro. Curiosamente, eu creio que já se encontra aí o germen daquilo que é uma das reflexões feitas numa mentira mil vezes repetida, que é a questão da celebridade literária, da busca de celebridade. A pessoa que comete esses crimes em 2002 comete-os para deixar pistas para pistas cuja investigação culmine na descoberta do livro que ele estava a escrever, dedicado ao Fernando Pessoa. Portanto, já há aí, se quiser, o germen dessa reflexão posterior que fiz agora numa mentira mil vezes repetida sobre a celebridade literária. E a fama, ao fim e ao resto, que acaba uma obsessão. Acaba por não ser muito diferente a fama tucur daquilo que se pode convencionar de ser a fama literária. Se calhar a fama que o Zé João tem num bairro humilde da periferia do Porto, ou em qualquer sítio, ao fim ao resto, é aquela dimensão humana que ou o ser humano procura, no âmbito da sua ação, projetar em relação ao outro. Neste caso estamos falando da literatura. Sim, é que não será sequer, se pensarmos bem, não é sequer muito diferente da fama que alcançou ainda recentemente ou aquele senhor aqui de Matosinhos que reclamou ter sido o estripador de Lisboa. E ele provavelmente, o tal diário que aparentemente ele escreveu, não pode não ser mais do que uma obra literária escrita com o objetivo de se tornar famoso. Assim, paradoxalmente, podemos até imaginar admitir isso como última hipótese. E estabelecer aqui uma relação um pouco estranha entre a minha ficção e esta realidade, esta história recente. O Amor é para os Parvos, outra obra, também reeditada este ano, estava esgotada na Campo das Letras, penso eu. Sim, estava esgotada porque entretanto, faliu também pura e simplesmente. Estas coisas da literatura também levam à falência, como levam à falência as almas que se entregam totalmente ao amor, por exemplo? Estas coisas da literatura levam à falência e não é menos doloroso, se calhar, do que a tal falência das almas que o amor provoca. A falência da Campo das Letras doeu. E uma mentira mil vezes repetida é também uma reflexão sobre isso. Doeu, obviamente. São mais de 10 anos a trabalhar com a Campo das Letras, quase 20 livros lá publicados, ou 15 livros, ou algo assim. E de um momento para o outro aquilo que era a obra, com todas as aspas que se lhe quiser pôr, que eu estava a tentar construir, desapareceu. Ruiu, deixou de estar acessível aos leitores. Quer dizer, há sempre as bibliotecas. Claro. Mas um leitor que não frequente bibliotecas, e eu pessoalmente não frequento bibliotecas, sempre gostei de ter os livros em casa, na estante, como companheiros mudos com os quais eu posso conversar quando me apetece. E para essas pessoas que não frequentam bibliotecas, a minha obra deixou de existir. Se não tivesse interesse, vai aparecendo um euro e meio na Feira do Livro de Matosinhos, por exemplo. Sim, aparecem por aí episodicamente. Mas O Amor é para os Parvos tem três partes muito limitadas e muito visíveis, ou duas partes interrompidas por uma espécie de um situar desta mesma narrativa e por uma carta que lá está colocada nessa tal segunda parte. Pode dizer-se que é uma grande carta de amor este livro, O Amor é para os Parvos? Ele foi pensado assim, como uma espécie de uma carta escrita para alguém que não a ia sequer ler, portanto era... Desse ponto de vista era uma carta totalmente desinteressada. Daí a liberdade do próprio narrador ao construir este vocativo em direção a um outro que se percebe que é a causa amada. Exatamente. Pelo menos é este o exercício que este exercício, sim, esta foi, obra literária foi, passa por aqui. Foi essa a ideia quando escrevi o livro, e esse livro já saiu em 2000, já tem uns anos largos. O objetivo era esse, era explorar a possibilidade de escrever um livro como se fosse uma carta. Depois há o capítulo, a parte intermédia, que é um pouco contextualizadora do desvario daquele personagem que escreve a carta. Pode dizer-se que há dois ou três elementos que são fundamentais, ou seja... As coisas não existem impunemente, são assim porque sim. Por um lado, há a exuberância dos corpos, na primeira parte dessa mesma narrativa, uma entrega quase de uma eroticidade ou uma carnalidade entre dois atores, ou dois personagens que ali se movem, um espaço aparentemente liberto, mas ao mesmo tempo também fechado sobre si mesmo. A obsessão do amor é um pouco esgotar a emocionalidade, entregando-se desta forma, sempre com a presença do rio como um elemento quase libertador, para este quase também caminhar em direção a um absoluto que pode esgotar os amantes. Eu creio que o rio ali tem, aparece com essa dupla função, ao mesmo tempo libertador e quer dizer, libertador enquanto elemento de paisagem que permita de algum modo escapar ao espaço fechado em que os amantes exploram a tal carnalidade, mas por outro como solução quase terminal para a segunda parte do livro, para a parte em que a relação desaba e no fundo o livro acaba por muito sinteticamente por resumir aquilo que são, não sei, 70, 80, 90% das relações entre as pessoas. Há sempre um grande entusiasmo inicial e depois as coisas arrefecem e a maior parte das vezes acabam por desabar. Enquanto eu durmo aqui, há monstros animais. Cinzento pardo vem cada ano em pesadelos ancestrais e andam por aí, mostram-me os sinais. O negro desengano que há de ser do pano, tu trazendo vais. Chega lá do sol e não almoça mais. Basta uma avenida para saber que os dias podem adormecer, não serão iguais. Quando eu te sorri, a mente a bagunçar, viver-te mano a mano faz de conta que ando em busca de ilusão. Mas o humano estando assim se lhe dá o irmão, muito fanfaminto pode ser que a vida vá desenvolver o mais humano sentimento são. Este personagem, este homem, este indivíduo, foi criado, ou pelo menos é criado e fruto de uma relação um pouco atípica, ou se quisermos, anormal, não tão anormal quanto isso, mas, por outro lado, ele, segundo a narrativa que lhe é feita depois pela avó, sete vezes foi tentada a sua morte por parte da progenitora, da mãe. O que é que isto quer dizer? Estes sete dias é os sete dias da criação do Jardim do Éden, não, que aqui é o inferno. Não tem nenhum valor simbólico. As sete tentativas de homicídio não tem nenhum valor simbólico. São sete, poderiam estar oito, ou nove, ou 15, ou 13, ou duas, não é? Não tem, pelo menos consciente, não tem. Conscientemente? Não existe nenhum simbolismo aí. Há isso sim a tentativa de. Porque a pergunta resulta um pouco disto. A sensação que dá como construtor de uma obra literária é a lucidez como escritor, ou seja, a frieza, a intelectualização, se quisermos, do objeto literário, que é o livro final, que tem um princípio, meio e fim. Portanto, decorre um pouco da sensação que dá, pelo menos a mim, como leitor, e, portanto, aparentemente, tudo o que lá está não está lá porque contrariando um pouco essa ideia, porque os livros têm um valor simbólico, a palavra, a essencialidade da palavra passa exatamente por aí. Portanto, a ideia é jogar um pouco como é que este sujeito, este ator, acaba por depois perceber que o final de qualquer caminho, de qualquer caminhada que faça ou direção que tome, acabará sempre numa possibilidade também de um precipício. Portanto, é um pouco esta ideia, este jogo, pelo menos a mim, que me deu como leitor. Eu creio que há duas situações muito distintas quando se escreve livros. Há situações em que esses simbolismos são muito procurados, uhum, e muito desejados e trabalhados. Uhum. No caso da mentira mil vezes repetida, há ali algumas coisas que foram claramente intencionais. No caso do Amor é para os Parvos, eu creio que esse simbolismo é provavelmente muito mais intuído do que procurado. Uhum. Eu, se me puder a pensar, posso tentar justificar, eventualmente dizendo que a perda absoluta, que é a perda da mãe, poderia eventualmente ser a causa daquele desvario do narrador, de quem escreve aquele livro. A situação ao contrário, que é a própria mãe tentar perder o filho tentando matá-lo, é levar esta perda ao paroxismo e isto de algum modo justificar aquele sentimentalismo exacerbado do narrador. Mas não foi uma coisa que eu tivesse pensado, racionalizado na altura em que estava a escrever. Porque também decorre um pouco disto, que é a repetição depois, o amor é para os parvos, sucessivamente, nessa terceira parte, o que dá origem depois também ao título do livro, faz lembrar um pouco as parcas gregas, ou o coro da tragédia grega, em que um dos elementos desta narrativa, uhum, neste caso, a mulher vai percebendo de facto o não sentido, ou a não metaforicidade ou valoração daquela relação, uhum, que mantém com o outro personagem. É um pouco esta leitura que também pode ser possível deste seu romance? Também é uma leitura possível. Uhum. De resto, o meu primeiro livro, se quisermos recuar ainda um pouco mais, o meu primeiro livro é um livro de influência, com uma fortíssima influência da Grécia clássica, uhum, e curiosamente com uma tragédia amorosa, uhum, com algumas semelhanças, uhum, daquela que aparece no Amor é para os Parvos. Uhum. Porque depois o que é que acontece? Acaba por aparecer algumas referências, depois uns diálogos também latentes com algumas músicas portuguesas, uhum, percebe-se Rui Veloso, Sérgio Godinho, por um lado, mas por outro lado, no final, deixando este lado mais lúdico, se quisermos, desafiante para o leitor, que também facilmente percebe, por outro lado, este romance faz todo o sentido com o filme de Michelangelo Antonioni, A Noite. Uhum. É um pouco esta percepção de que, para aligerar um pouco, ou pelo menos aliviar um pouco a dramaticidade do livro, depois acaba daquela forma, fazendo a ligação logo imediata com essa possibilidade interpretativa a partir de um dos filmes, uhum, de um dos grandes nomes do cinema europeu, no caso. Sim, a literatura, de algum modo, tenta imitar a realidade, e aquela história não faz mais do que tentar imitar algumas realidades que qualquer um de nós conhece, uhum, em que as relações amorosas durante um período atingem uma dimensão, ou é-lhes conferida uma dimensão absolutamente demolidora, uhum, na vida das pessoas, mas que ao fim de algum tempo quase todos somos capazes de virar aquela página e de seguir em frente, uhum, e de chegar ao ponto de dizer, como diz o narrador, que o amor sim é para os parvos, mas eu sou um parvo e quero continuar a viver histórias destas, uhum, porque sendo dolorosas são também muitíssimo enriquecedoras. E catárticas no sentido do autoconhecimento. E educativas, cresce-se com elas, aprende-se a viver, uhum, com essas... Com essas histórias, muitas vezes quase adolescentes, uhum, cresce-se muito também por aí, pelo coração, digamos assim, uhum, embora isto seja uma metáfora um pouco estafada. Mas... Gasta, aparentemente, não é? Uhum. Quer dizer, ou pelo menos encarregam-se de dizer que ela que está gasta isso, e provavelmente não estará tão gasta quanto isso. Gasta, mas uhum, sempre atual, ao que parece. Sempre a necessitar de adubo para vicejar por aí. Uma mentira mil vezes repetida. Tem consciência, de facto, e tenho pela leitura percebi, conhecendo razoavelmente a sua obra, que de facto este livro é uma excelente obra literária. Como dissemos anteriormente, também há um jogo e um relacionar com obras, com referentes da literatura, referenciais, com livros, com universos, presenças simbólicas muito fortes, como o dizer, a narrativa em aberto, inconclusiva, muito típica, por exemplo, da cultura Yiddish ou da cultura até da Europa Central, por um lado. Por outro lado, a referência a nomes incontornáveis, como já dissemos, Bernardo Soares, Fernando Pessoa, que também vai aparecendo por cá, e depois Jorge Luís Borges. Até que ponto é que este Oscar Chidinsky e Marcos Sacatepaquês, que assim um suposto não é dizer. Felizmente é para ler, não é? Não é para dizer. Portanto, aparentemente um poeta inócuo e assim esotérico do Belize, da Guatemala, até que ponto é que isto tudo, e percebe-se realmente que sim, é um grande jogo, fazendo homenagem ao grande jogo que é a literatura no seu sentido quase apologético. Passa. É sobretudo isso, é sobretudo um grande jogo e uma diversão. Uma diversão para quem escreveu o livro e espero eu para quem o leia. Uhum. É um pouco a imagem que eu costumo utilizar é a imagem das matrioscas russas. Sim, que como bonecos mais pequenos que vão saindo dentro do boneco grande, que é uma mentira mil vezes repetida. Interessou-me muito explorar essa possibilidade de fazer esses jogos entre obras, entre autores, entre realidade e ficção, entre a minha própria realidade e as ficções que eu ia, inventando para encher aquele livro falso que o narrador passeia pelos transportes públicos. Les amours perdus ne se retrouvent plus, et les amants délaissés peuvent toujours chercher. Les amours perdus ne sont pas loin pourtant, car les amants délaissés ne peuvent oublier tous les serments de cœur, tous les serments d'amour, tous les serre-moi dans tes bras, mon amour, on s'aimera toujours, toujours, toujours, toujours, toujours. Perdus ne se retrouvent plus, et les amants délaissés peuvent toujours chercher. Mes amours perdus hantent toujours mes nuits, et dans des bras inconnus, je veux trouver l'oubli. Toi, tu m'aimeras, je ne te croirai pas. Tout reviendra comme au jour de mes premiers amours, tous les serments de cœur, tous les serments d'amour, tous les serre-moi dans tes bras, mon amour, on s'aimera toujours, toujours, toujours, toujours, toujours, tout. Les amours perdus ne se retrouvent plus, et les amants délaissés peuvent toujours chercher. mas não percebe que esta necessidade de metáforas sucessivas, de explicações mais ou menos girandolísticas daquilo que é inescapável, também é uma necessidade inerente ao próprio indivíduo no seu atuar cotidiano, ou por outra, precisa sempre de mentiras constantes, como diz aqui Marta e eu, mas esta é muito provavelmente a mais repetida e comum das mentiras. Quer dizer, há um outro livro, possivelmente, que poderia ter em potência existido com o mesmo título. Uma outra narrativa. Ou um milhar deles, verdade. Eu acho que nós todos vivemos, mesmo aqueles que tentam ser honestos, verdadeiros, essas coisas todas, acabam por ir acumulando uma série de pequenas mentiras, às vezes até para quer para nos protegermos a nós próprios, quer para protegermos outras pessoas. É a mesma questão das máscaras. Todos nós usamos uma máscara profissional, uma máscara nas relações moral com outras pessoas, ética, moral e ética. A questão não é muito diferente. E a questão das máscaras eu tinha desenvolvido num livro anterior, no Onde o Vento Me Levar. Tinha muito presente essa questão das máscaras. No fundo é um pouco refletir sobre aquilo que é viver em sociedade, que é ir acumulando pequenas mentiras. Públicas virtudes e vícios privados, ou não será aí? Não só por aí, acho que é mais profundo do que isso. Acho que muitas vezes são escudos atrás dos quais nos protegemos para tentar levar a vida até ao fim, para que isto continue a fazer algum sentido e eventualmente para nos permitir chegar a uma verdade. Se morrermos antes de... É como o homem da maratona. Se ele morresse antes de chegar à maratona, a mensagem não tinha lá chegado. Creio que essas pequenas mentiras e as máscaras são formas de nos protegermos para tentarmos chegar a algum sítio que nós não sabemos muito bem qual é, mas que andamos à procura. Quer dizer, os outros animais provavelmente não se interrogam sobre o que é que estão aqui a fazer. Nós temos essa capacidade de nos interrogarmos sobre o que é que andamos aqui a fazer, e se pensarmos muito nisso, chegamos à conclusão que se calhar não andamos aqui a fazer nada. Andamos aqui a fazer exatamente a mesma coisa que todos os outros animais. Nascemos, vivemos e morremos. Porque estas máscaras, ao fim e ao resto, serão assim um pouco as pequenas perversões do cotidiano, quase como a literatura poderá ser a perversão de um autor a espicaçar, ou pelo menos a tentar dar um banho escocês ao leitor. É um pouco este jogo também que pode estar latente aqui na uma mentira mil vezes repetida, até fazendo ironicamente um jogo quase cínico com aqueles mais desatentos, ou pelo menos mais atentos, com essa frase mil vezes também repetida de Joseph Goebbels: ao fim e ao resto, é isto encostar às cordas o leitor. Eu creio que é uma forma de tratar o leitor eventualmente com uma honestidade desarmante. É dizer ao leitor: tudo aquilo que lê nos livros é mentira, e você sabe que isto é mentira. E continua aqui de volta disto, porque isto lhe proporciona algum tipo de conforto, e sabermos que a literatura é mentira não tira valor à literatura, porque eu creio que é o tipo de mentiras que de algum modo andam à procura de uma verdade. São mentiras provisórias à procura de uma qualquer verdade, que eu creio que ninguém sabe qual é. Creio que nenhum autor consegue dizer exatamente que a verdade que eu estou à procura é esta, mas estamos todos à procura de alguma verdade que não é, que não tem que ser nem transcendental, nem ontológica, nem religiosa, nem espiritual, nem nenhuma dessas coisas. Pode ser só a procura do nosso lugar no mundo. Porque há aqui depois, explorando também só mais este elemento, aquela ironia do Oskar Szydlinski, que é um judeu húngaro, que acaba por morrer depois de sair, ou não, conseguir, ou não. Ou não. Não, desarmou-me agora completamente. Depois de ter passado todo este cenário, até que ponto é que, quando coloca este desafio ao leitor, e era aqui que eu queria chegar, até que ponto é que Jorge Luís Borges, metido aqui ao barulho, e o Marcos Saca Tepequês, poderá ser Monterroso ou não? Portanto, todas as micro-narrativas que vão compor e construir a grande narrativa, que é a grande mentira, que é a literatura. Eu creio que de algum modo todos os personagens que aparecem aí podem ser todas as pessoas que nós quisermos que eles sejam. Podemos ser nós próprios, podem ser o narrador deste livro. Se eu sou posteriormente, até há bastante pouco tempo, de uma história que demonstra o quanto este personagem é, sendo um mitómano, é um mitómano pouco ambicioso. Ele cria aquela, a dada altura, ele cria aquela ideia de que o Cidade Conquistada, que é o tal livro que está dentro deste, pode ter sido escrito pelo Jorge Luís Borges, ter uma obra apócrifa do Borges. Curiosamente, eu soube há, sei, 3 ou 4 semanas da história de um autor uruguaio que procurando como narrador deste livro transformar-se numa pessoa célebre, foi a Zurique, ou fingiu urinar sobre a campa do Borges, fotografou-se nesses preparos e pôs essa fotografia na capa do livro que escreveu. Portanto, o meu mitómano, o mitómano que narra este livro, acaba por ser até bastante comedido. É um mitómano pouco ambicioso, desse ponto de vista. Contido e reservado o suficiente. Poder-se-ia. Sendo louco, é bastante contido. Mas ele podia ser, de facto, muito pior e poderia ter tentado criar um logro ainda maior. Acaba por ser uma história relativamente contida desse ponto de vista. Uma das magias da literatura é essa, é que tudo aquilo que nós fomos capazes de imaginar pode se tornar uma verdade provisória durante as horas em que o leitor estiver a ler o livro. Depende primeiro da capacidade do autor para nos fazer acreditar nessa mentira, e depois do pacto que se estabelece com o leitor. O leitor pode decidir logo à partida: não vou acreditar em nada disto, ou pode-se deixar enliar e levar para dentro daquilo de universos que tanto podem incluir dragões e fadas e princesas, como ser apenas um livro imaginado contado dentro de um autocarro. Tudo isto é no fundo a literatura, a magia da literatura. E eu creio muito que todos os livros, mas mesmo todos os livros, são em parte escritos por quem nos lê. Nós nos livros nunca temos os livros não são filmes, não são cinema, não vemos tudo aquilo que nos está a ser contado. Se nós dizemos que um personagem é louro e de olhos azuis, o leitor em sua casa pode imaginar que essa pessoa loura e de olhos azuis é também baixa e gorda. Há sempre uma parte dos livros que é escrita por quem... Preguiçoso e uma coisa qualquer assim do género. Há sempre uma parte dos livros que é escrita por quem a lê. No caso deste Uma Mentira Mil Vezes Repetida, é quase um convite aos leitores para, a partir daqueles ensaios de histórias que o personagem vai contando no autocarro, a partir daquelas histórias cada um dos leitores pode escrever um livro em cima daquilo, pode imaginar um livro para cada uma daquelas histórias. Ao final de mais uma edição de Livros com Rumo, este foi o programa número 246 Emissões à quinta-feira, no espaço 9-10 da noite, com reposição também ao domingo, a partir das 7 da tarde. De resto, as nossas emissões estão também disponíveis em rum.pt. Voltamos na próxima semana. Tenham uma boa noite. Thank you.